Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Esta edição número 257. Continuamos a nossa série de entrevistas dedicadas a alguns dos autores que estiveram nas correntes de escritas da Póvoa de Varzim. António apresenta o nosso convidado e a nossa emissão desta semana. É isso mesmo, é na continuação das correntes escrita de 2012. Temos esta noite uma conversa com o João Pedro Marques, o autor de duas obras, dois romances históricos, Os Dias da Febre, e este, Uma Fazenda em África, ambos com edição da Porto Editora. Aquilo que supostamente, e a conversa com o autor é isso, a intenção, desvendar um pouco o que é isso de construir um romance histórico, sempre menorizado, é o parente pobre da literatura, muita crítica encarrega-se, pelo menos de uma forma mais ou menos perentória, outros disfarçadamente, mas de qualquer das formas, dizendo que o romance histórico é realmente um género menor. No caso concreto de Uma Fazenda em África e de João Pedro Marques, não é isso mesmo, nada que acontece, bem pelo contrário, um excelente romance, uma grande obra para perceber um pouco daquilo que foi a nossa memória coletiva, ou é a nossa memória coletiva, o nosso espaço em África, aquilo que foi as vivências, as cumplicidades, as coragens, tudo aquilo que os primeiros homens e mulheres que chegaram a Moçambique e a partir daí em direção ao interior africano, o desconhecido, o inominável, muitas vezes, aquilo que provocava normalmente o grande receio e o medo. Uma excelente obra, uma grande conversa e aquilo para perceber como ontem, como hoje, ao fim e ao resto, tudo isto era sempre passível da coragem dos homens, de maneira e modo a elevar a sua vontade e o seu desejo. Boa noite e melhores leituras. João Pedro Marques nasceu em Lisboa em 1949. É investigador do Instituto de Investigação Científica Tropical desde 1987 e foi presidente do Conselho Científico do mesmo instituto entre 2007 e 2008. Doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou a cadeira de História de África, é autor de dezenas de artigos e de vários livros sobre temas relacionados com a história colonial. Em 2010 lançou seu primeiro romance histórico, Os Dias da Febre, e em 2012 publicou Uma Fazenda em África, ambos com a edição da Porto Editora. Boa noite, João Pedro Marques. Obrigado Boa noite. por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Este seu, vamos lá, lado mais apetencial, aquilo que é basicamente o gosto que leva um sujeito à literatura, àquilo que é normalmente, quase de uma forma escorreita, designado o romance histórico, o que é que o animou quando decidiu, depois de uma forma já madura, de uma certa, vamos lá, placidez e uma certa responsabilidade perante a vida, sem esta agitação do marketing, da publicidade, dedicar-se à literatura, ao romance histórico e, no caso concreto, à nossa história, à história de Portugal. Eu começava talvez pelo fim. Eu poderia escrever romances sobre outros cenários, sobre outros espaços, pelos quais me interessei ao longo da vida. Mas, de facto, nos últimos 30 anos, 20 e tal 30 anos, eu estive focado na história de Portugal e, concretamente, no que diz respeito a certos aspectos da história colonial portuguesa. E portanto, é natural, eu encaro isso com naturalidade, eu acumulei, digamos que é quase que um mecanismo de acumulação. Eu acumulei tanta informação. E sedimentou a um ponto que essa informação. Sim, quer dizer. Não é apenas por acumulação, por um lado há muita, não é? E há muita que é, alguma da qual é interessante. E, por outro lado, essa informação permitiu-me conhecer episódios que não são normalmente do conhecimento do grande público, conhecer personagens, personalidades que passaram pelo nosso passado e que tiveram coisas interessantes, estimulantes, que eu pensei que poderiam ser aproveitadas do ponto de vista ficcional. E foi essa a razão, que me levou a pensar a escrever este romance, Uma Fazenda em África, pegar num episódio que é praticamente desconhecido, ou que, enfim, não é muito conhecido, da formação da Colónia de Moçambos, e como achei que naquela migração ali de 160 e tal pessoas havia muito potencial humano a nível do sentimento, a nível da coragem, a nível do risco, a nível da projeção dos imaginários, como tu falou há pouco, achei que isso era matéria suficiente, era combustível suficiente para o romance. Estamos em 1848, quando os portugueses de Pernambuco percebem que, de facto, o Brasil, em termos de potência colonial, tinha acabado. Quer dizer o quê? Não é um pogrom, nem pouco mais nem menos, mas, de qualquer das formas, a questão do colonizador e do colonizado, após a independência do Brasil, manifesta-se de várias maneiras, ou manifestou-se de várias maneiras e várias formas. Uma delas, de facto, é ressabiamentos, recalcamentos, sofrimentos acumulados, a tal sedimentação que tínhamos falado anteriormente, acabam por despoletar sempre vinganças pessoais, vinganças particulares, que no caso concreto, no Pernambuco, de facto, aconteceram, que leva a estas pessoas ao sentimento da insegurança. É um pouco este um mote, vamos lá, aquilo que é o fio condutor ou inicial de toda a trama que depois romanesca vai espraiando quase ao longo destas 500 páginas. O leitmotiv de Grândola é um pouco esta noção, porque depois iremos ver mais adiante com o suposto representante diplomático no Brasil que as coisas até nem foram de facto assim. Mas para a história o que interessa realmente é que o sentimento pós-colonial do século XIX era um pouco este que depois, 100 anos mais tarde, 100 e alguns anos mais tarde, acabará por ter a mesma atitude e o mesmo comportamento, exatamente aqui em Angola. Sim, vamos lá ver. Porque a história não se repete, né? Não se repete, mas às vezes simula uma repetição noutros contextos. Sim, claro. Eu acho que, relativamente aqui à posição dos portugueses no Brasil em meados do século XIX, o que é que se passa? Há, de facto, uma série de tensões e de raivas acumuladas por parte dos brasileiros, algumas das quais são muito compreensíveis. Os portugueses dominam o comércio local. Os portugueses são, praticamente sem exceção, têm na mão o tráfico de escravos. E, portanto, há muitos fazendeiros e outras pessoas, sobretudo fazendeiros, que estão endividados para com os negreiros. Os negreiros, não é? Com os comerciantes. Um deles, famosíssimo, irá aparecer depois também mais tarde, já vimos aí ele. Mas esse negreiro que vai aparecer é um negreiro que funciona em África. Depois, sim. O Félix Sousa. Mas eu estou-me a reportar aos negreiros que atuam a partir do Brasil. Os intermediários quase dele. Exatamente. Os que atuam a partir do Brasil, há alguns famosíssimos. Por exemplo, ainda há pouco falava com alguém sobre o Manuel Pinto da Fonseca, que foi o maior negreiro da década de 40, 1840, e que esteve ligado a uma casa bancária que estará na origem do Banco Fonseca de Bourbon. Portanto, quer dizer, esta gente, os fazendeiros no Brasil, detestavam esta gente. E sempre que havia um pretexto da turbulência política local, a culpa era dos portugueses. Portanto, os portugueses pagavam a fatura. Nem todos os portugueses que estão em Pernambuco, apesar de tudo, querem ir embora. Mas há ali uma camada, há ali um grupo que está farto daquelas perseguições, que exagera a dimensão da perseguição nas cartas políticas que escreve para Lisboa, para ter ali um apoio. O alibi, o apoio, ao fim e ao resto. Porque era um apoio escasso, o governo não dava. Não tinha capacidade monetária, material, não para, capacidade. A não ser a carta, passa a expressão de alforria, isso sigam em frente, que, da não nossa que... parte... Não tinha capacidade, não tinha vontade política, não tinha vontade política, porque se bem que existissem em Portugal pessoas, um setor, que eu chamo os entusiastas, que eram grandes promotores da colonização africana, eu acho que nesta altura essa gente não era maioritária. Não era, não tinha poder político na tinha não era. Pontualmente, o Sá da Bandeira, sim, por exemplo, em certos momentos em que governava e tinha o domínio do poder político, do aparelho de Estado, mas globalmente eram ultrapassados por outras pessoas, a que eu chamo os toleracionistas, ou a que eu chamo as pessoas que viviam, os céticos, melhor dizendo, é a forma mais simples. Esperar para ver no que isto dá, provavelmente. Sim, não há dinheiro. Portanto, o dinheiro que nós temos imensas necessidades aqui no país, não temos vias de comunicação, não temos, a nossa população vive muito pobremente, e, portanto, se não há dinheiro aqui, não há braços para plantar no Alentejo, nós vamos mandar quanto para a África. Agora... E, portanto, esta gente Mas, sim, senhor, temos que manter aquilo porque aquilo são restos das nossas antigas glórias. Uhum. Está lá o sangue dos nossos antepassados. Não podemos alienar. A memória coletiva, ao fim e ao resto, aquele imaginário que. Não podemos alienar aquelas colónias, não é? Mas agora investir naquilo, nem pensar. E, portanto, o pouco dinheiro que Lisboa tinha para patrocinar e apoiar empresas, deu àquelas pessoas para que fossem por lá. Uhum. E eles foram, não é? Uhum. Eles foram. Banhuns, balantas, manjacos, mandingas, brandos, papéis, chulas, ossos, biafadas e bijagós. Para além de nós pelos confins, entre casizes e bichirins. Não nos vagas, são sepultados, jalumos, tacos, bolões, subas, tamenas e talas, lindas caçangas, moramos. Para além de nós pelos campins, andam jabundos e cocolins. Do mar são negros, pretos, se chamam mais pretos a tantos negros. Assim vai todo este rio povoado de baços fuscos, escuros e pardos. E não conhecendo a paz, e onde andamos nesta selva do Guinéu? Vagueamos em passos de vagabundos, cheirando o chão na pista do brilho do fundo. Com o olho reto à terra, me atrelada pelo farejo do apelo. Mas na suspeita ainda se levando o outro olho cravado no céu. Pelos, baiotes, banhuns, malandras, manjacos, bandigas, bramos, papéis, fulas, sócios, biafadas e bijagós. Além de nós pelos confins, entre casizes e bichirins. Na luz vagaços escutados, jalungos, tacos, bolões, sumbas, tamenas e talas, lindas caçangas, moramos. Para além de nós pelos capins, andam jabundos e cocorins. Se a terra era abundosa de matizes, mais é de gente gorda em tetas de narizes. Ainda mais há de cavalo e mais algum, outra tanta de gado, vacão e cabrum. E pela guerra entre frecheiros trazem enchemos de abelhas no largar. Quando sopra e corre o vento no contrário, contra a vontade já se ferra o aliário. E só de maravilha escapa ao teu enfermo levado em setas de amortilha. E ficamos nós olhando na balbuca e com a boca aberta de pasmar. Se nesta guerra cruzam mãos a cavalo e matamos pelo ar. E enfim riatas e ciguxos, manos, sapos, jalafos e barbacins. Para além de nós temos confins. Nós vemos aqui, logo no início da narrativa, Benedita e Bernardino. Não é por acaso que os nomes têm, até foneticamente, muitas semelhanças, mas serão uma espécie de irmãos desavindos, ou gêmeos, que de costas um para o outro, um homem e uma mulher, mas pronto, os gêmeos quase atípicos, naquele sentido em que, apesar da vontade que potenciava estas duas almas, estas duas personagens, este homem e esta mulher, irão andar sempre de costas voltadas. Aquilo que é uma das essencialidades da própria literatura é que aqueles que têm tudo para, vamos lá, comungar do mesmo espírito, do mesmo teto, das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos, acabarão sempre e quase sempre, salvo, já lá iremos mais adiante, numa situação pontual, quando vêm a Portugal por questões quase burocrático-políticas, se quisermos. De qualquer das formas, junta-se aqui quase, e ressalvando também o exagero daquilo que vou dizer, uma espécie de a fome com a vontade de comer. Benedita estava farta e vê naquela oportunidade, apesar de ser uma aliança feita entre José Leite, o seu marido, e o Bernardino. São estes dois personagens, um romance, se quisermos, muito camiliano, por um lado, que vão levar estes dois personagens a atravessar o Atlântico e comungar quase das cumplicidades depois, a posteriori. Não me parece. Não me parece. Não, eu não os classificaria como gêmeos. Sim, sim, claro, claro. Nem sequer como irmãos, porque, repare, logo à partida há uma diferença de idades sim. grande entre o Bernardino, que é um homem mais velho, uhum. e a Benedita, que é... Uma jovem, tem... Quando isto acontece, tudo, 18 anos, 19, é naquele período inicial da colonização, anda nesse intervalo entre os 18 e os 20 e poucos. Uhum. E depois o Bernardino tem uma paixão pela Benedita, mas uhum. o inverso não é verdadeiro. Sim, sim, sim. Não. A Benedita não tem. Quais? Faz lembrar um pouco aquela questão camiliana daquele sentido que estava a dizer. Aquilo que motiva o Bernardino a aproximar-se da Benedita é essencialmente essa. É a paixão, é o desejo, é a paixão. A Benedita aproxima-se do Bernardino por razões muito mais práticas e porque encontra na figura do Bernardino uma imagem, uma figura paternal, protetora. Parecida a tal proteção paternal. Exatamente. A ausência, a morte violenta do pai, provavelmente leva a canalizar para aquele... Eventualmente, uhum. sim. Há ali uma falta de qualquer coisa. Uhum. Falta-lhe um apoio, sobretudo... A segurança na vida e a experiência, provavelmente, que... E é que o Bernardino é um homem que a trata sempre com muita atenção, muito cuidado, claro. Muito amor, e ela sim, sente sim. isso, percebo. Grande apoio, uhum. e, portanto, aproxima-se daquele homem a quem fica sempre ligado e a quem a liga uma enorme amizade. Uhum. Mas não mais do que isso. Uhum. Não mais do que isso. É engraçado que, na capa do livro... Eu ainda ontem disse isso quando fiz aqui a apresentação nas correntes descritas, na capa do livro, há uma frase que foi retirada, já não sei quem fez esta frase, quem construiu esta frase, diz que é um livro de amor e de aventura. Uhum. E eu acrescentaria que é um livro de encontros e desencontros. Sem dúvida. E sobretudo da enorme dificuldade. É essencialmente um livro até de desencontros. Exatamente. A nossa lucidez analítica perante este Uma Fazenda em África é um livro de desencontros. E da dificuldade do verdadeiro encontro, uhum. um encontro duradouro, uhum. autêntico, entre as pessoas. Uhum. É um livro que eu construí, eu acho que uma mensagem assim, como é que eu ia dizer, subliminar, claro, se quiser, uhum. é essa de que o encontro entre as duas pessoas é qualquer coisa de facto muito difícil. Uhum. Raramente se atinge uhum. por isto ou por aquilo. Uhum. Porque percebe-se isso, de qualquer das formas, o casamento de Benedita com José Leite é um casamento também que tem tudo para não funcionar. Tem tudo para não funcionar. É o tal, aquelas circunstâncias camilianas que estava dizendo, esse pretexto, este homem rancoroso, quer dizer, um homem... Que existiu mesmo. Existiu mesmo. Este homem rancoroso, obstinado, mas também depositário da sua palavra. Um homem que dá para confiar, pelo menos na aliança que estabeleceu com o nosso Bernardino, é um homem que lhe merece toda a confiança. Iremos depois ver mais tarde que, de facto, as coisas levaram um outro rumo. De qualquer das formas, é um homem que, aparentemente, também... Em Bernardino lhe dá a sensação de que este homem também pode ser o meu pai. Apesar das complicidades que ele tem, o sócio. É um sócio, mas... alter ego. Ao alter ego, nem mais. É um pouco este jogo que pretende forçar, ou pelo menos forçar, não, que tenta que o leitor perceba que realmente era um caldo, era um mundo, uma cosmologia, se quisermos, de sensibilidades que se juntavam depois a pretexto de... E congregavam-se numa vontade, pois, única. Sim, mas fluida e sim, variável. Sim, claro, e variável. Claro, portanto, claro. Aquilo que num determinado momento parece ser assim, e é assim em certas circunstâncias, não é? E que é útil em certas circunstâncias e que faz com que as pessoas converjam em certas circunstâncias, adiante, que é variável, aquela uhum. geometria flui, uhum. não é? E as coisas dissolvem-se. É claro que também, repare, tanto no caso do Bernardino, que também existiu, não é? O Bernardino sim, Figueiredo sim, existiu. Sim. E esta aliança, esta uhum. sociedade, entre aspas, entre o Bernardino e o José Leite, também é também histórica. Uhum. Também é histórica. Uhum. Também foi assim, efetivamente. E eu não sei muita coisa sobre o José Leite, sobre o Bernardino sei bastante mais, não há muita documentação uhum. sobre o José Leite, uhum. mas a pouca documentação que existe sobre o José Leite mostra-nos, de facto, um homem violento, uhum. cruel, que tratava mal os africanos, etc, etc, uhum. com problemas desse tipo. Pois. E, portanto, sobre isso eu construí O retrato, retrato é mesmo esse. Exatamente. Uhum. Exatamente. Mas isto tudo para dizer o quê? Que nesta realidade assim muito variável, as pessoas também têm uma primeira impressão. E o Bernardino, porque é um entusiasta e precisa de gente que o apoie na ideia de ir uhum. para a África, não é? Porque é, digamos que tem quase uma atitude maníaca naquele momento. E, portanto, este homem, José Leite, empenha-se nesse coisa, entre os dois surge ali uma aliança, uma simbiose em torno deste projeto. E, no caso da Bendita, porque é uma pessoa desvalida. Uhum. As circunstâncias do momento fizeram com que ela ficasse fragilizada ao ponto de... sem ninguém. Uhum. E, portanto, aquele homem ali é um homem que lhe tem força e que lhe oferece ali um... Uhum. Um acolhimento, o escudo e o acolhimento perante a vida. E, portanto, é compreensível que uhum. uma pessoa sem ninguém se encoste imediatamente a quem a possa uhum. proteger. Mas nós vemos que o Bernardino Figueiredo, e antes até de avançar no Atlântico, isto, a viagem do Atlântico será muito rápida, o que interessa aqui é a importância desta figura. Ele é um homem de formação clássica, tem bases culturais, intelectuais, literárias dentro daquilo que é a grande cultura clássica, à época, e ele vê esta viagem quase como a viagem de Ulisses, a viagem de Agamemnon, por um lado. Mas mais importante do que isto, é assim uma espécie do pioneirismo dos puritanos escoceses quando vão para os Estados Unidos. A viagem é ao contrário. Ele vê-se quase como a Arca da Aliança, a verdadeira, porque ele, durante o romance, diz que no Egito também terra árida, mas água à farta e com fartura tornou fértil. Aquilo a acicatar o ânimo e as decepções e as desilusões que iremos ver mais tarde. Ele, durante a própria narrativa, durante a viagem, o discurso preparatório, ele usa um pouco a oratória greco-latina, se quisermos, a animar aquela gente quando ela começa a fraquejar, até durante a viagem. É um pouco esta ideia que aqueles homens, naquela viagem, tentaram perceber e vivenciaram. É um pouco isto, de facto, uma atitude quase, vamos lá, messiânica, naquele sentido em que e vamos nós à procura da Terra Prometida e ela estará lá à nossa espera. É há aí duas coisas, não é? Uhum. Há, por um lado, e que captou, aliás, muito bem, há, por um lado, uma herança uhum. da clássica greco-romana, com as imagens, as tradições, os heróis, não é? Que lhe surgem ao Bernardino uhum. e não só ao cônsul. Claro, ao cônsul, exatamente. Portanto, é porque o homem Joaquim culto, Batista Moreira, não é? O homem culto, também existiu, sofisticado, também existiu. Não, que são figuras, as figuras, enfim, que têm um mínimo de cultura, na época banhavam neste tipo de cultura. Mas depois, mesmo para o cidadão comum e menos educado, habituado esta imagética... Religiosa, provavelmente, da missa isso, ou... Não, e esta imagética, uhum. que tem muito que ver com a história, com a Bíblia uhum. e com a cultura e a tradição religiosa que lhes era ensinada, esta imagética da travessia, uhum. inclusive da travessia do oceano, que é uma travessia, é quase como uma travessia batismal. Um batismal para chegar, de facto, a uma nova terra. Uhum. E, portanto, tudo isto impregna o sentimento daquela gente que vai, mesmo que não tematizem assim. Uhum. Não claro, tematizam claro, certamente claro, assim. Claro. E eu acho que isto impregnou a maneira de ver e de sentir e de projetar da boa parte dos imigrantes que atravessaram o Atlântico para ir para as Américas, por nem exemplo. Mais, nem mais foram. Era a terra, em busca, exatamente, de uma terra prometida. Pode dormir, pode morar, pode sair, pode chegar, pode viver bem devagar e depois de partir poder voltar e dizer este aqui é o meu lugar e poder assistir ao entardecer e saber que vai ver o sol raiar e ter amor e dar amor e receber amor até não poder mais e sem querer nenhum poder poder viver feliz pra se morrer em paz poder dormir poder morar poder sair, poder chegar, poder viver bem devagar e depois de partir poder voltar e dizer este aqui é o meu lugar e poder assistir ao entardecer e saber que vai ver o sol raiar e ter amor e dar amor e receber amor até não poder mais e sem querer nenhum poder poder viver feliz pra se morrer em paz. Partir, poder voltar e dizer este aqui é o meu lugar e poder assistir. assistir ao entardecer e saber que vai ver o sol raiar e ter amor e dar amor e receber amor até não poder mais e sem querer nem poder poder viver feliz pra se morrer em paz e sem querer nem poder poder viver feliz pra se morrer em paz e sem querer nem poder poder viver feliz pra se morrer em paz. E depois temos o outro lado, quando chegam a Moçambique, percebe-se que Bernardino é quase o líder natural desta pequena comunidade, desta arca da aliança que vai pelo Atlântico adiante, quando ele, ao avistar Moçambique, começa a relatar todos os pontos geográficos do sítio para onde vão viver. Isto transmite um pouco a segurança do líder que irão, portanto, por um lado. Mas, por outro lado, também vemos que Benedita, nessa altura, começa... Há ali uma cumplicidade, ou por outra, uma líbida que anda ali pelo ar durante a viagem, em que Bernardino, contacto físico fugidio, mas percebe que as pulsões eróticas estão ali com aquela mulher, passa a expressão, muito mal entregue, ou um fascínora como José Leite. É um pouco estes jogos todos que... São duas coisas, não é? Uhum. Por um lado, o Bernardino é o líder natural, uhum. não é? Pois já foi ele que teve a ideia, foi ele que promoveu a ideia. E depois é um homem que tem uma cultura que os outros não os têm. Outros não têm, não é? E portanto, naquele momento é o líder natural. Depois lá no terreno... Aí a coisa irá mudar de... Exatamente, são necessárias outras competências. Outros jogos e outras competências. A coisa poderá variar. Uhum. No relacionamento com a Benedita, o que se passa é que ele tem um grande desejo pela Benedita, não é? Desejo carnal. Carnal mesmo. Físico. Se ela está mal entregue ou não, eu não sei se nesta fase da viagem que refere, ele tem essa noção tão primeira. Eu até digo no livro. Eu até digo que ele não sabe se acha que o Zé Leite é má pessoa porque é marido da mulher que ele deseja ou se é efetivamente má pessoa. Nesta fase ele ainda não tem isso muito nítido na sua cabeça. Esse pequeno conflito sim. ele ainda não o resolveu. Aquele ciúme é que está a alimentar. Anda ali a alimentar. Acho que sim. Porque o próprio narrador é que se encarrega de o dizer que na noite de núpcias foi aquela noite de núpcias que a Benedita teve com, portanto, permite e vai possibilitar ao leitor, ao receptor, nós como leitores, portanto, há aqui uma mensagem que nos pode permitir este tipo de leitura ou interpretação. Claro que não a tem. Portanto, isto irá potenciar depois, mais tarde, outras desenvolturas. É aqui, neste momento, que, passando a um outro plano interpretativo, que entra uma das figuras também potenciadoras da riqueza literária deste livro, Peter Stenberg. Há em Lisboa, o lusturiano, as cumplicidades estabelecidas, mas vemos um alemão à procura da aventura. Um alemão... E do sentido. E do sentido da vida. Porque na Alemanha o comércio... À procura de Deus. De Deus também. À sua maneira. Portanto, era um inútil dentro daquelas comunidades hanseáticas do norte da Alemanha, de onde ele era provavelmente originário, e o sentido da vida dele, exatamente, era o horizonte. E é aqui que vamos encontrar este homem, passando por Lisboa, no Daomé, que era um interposto negreiro, e é aí que ele vai encontrar todo um caldo que depois irá transportar para Moçambique. Este Peter Stenberg, independentemente de tudo que depois iremos ver na viagem de costa a costa, uma das possíveis com o Dr. Livingstone, depois mais tarde, Peter Stenberg é um homem que logo automaticamente está fascinado por África, independentemente da violência, a violência irracional na corte do rei de Daomé e, portanto, e outras violências aí despoletadas em guerras constantes e contínuas entre eles, há um fascínio que ele vai ter por África e por toda uma série de ritualidade à volta de qualquer coisa que também fazia parte do imaginário, que eram as Amazonas. É um pouco este cenário todo em dele, quando ele também fala com o Félix de Sousa, encontra já o homem no ocaso, portanto, é este elemento, este homem que vai atrás do vento, que é fundamental para este romance, Uma Fazenda em África. Eu não sei se é fundamental. Uhum. Esta personagem, este Peter Stenberg, parece-me a mim, ou pelo menos eu quis que fosse assim, uhum. o personagem menos nítido. Sim. Mais Fugidio. Fugidio. Mais esbatido, menos claro, alguém que não está ainda suficientemente definido, cujo contorno é um pouco vago. É um personagem positivo, mas é um personagem que ainda não tem... Há um filme do Woody Allen, que eu já não me recordo qual é o título, em que os personagens, quando estão em crise, ficam desfocados. Não sei se é as faces de Harry ou coisa assim. E há aqui, em certas passagens da Fazenda em África, há alturas em que este caçador está desfocado. Está desfocado. E, portanto, ele, eu não sei se ele é, de facto, imprescindível para o romance. Eu achei que sim, que tinha um papel importante, porque representa, por várias razões. Por um lado, porque representa uma certa forma dos europeus, uma certa forma histórica, dos europeus procurarem a África ou se relacionarem com a África, em busca de qualquer coisa que às vezes não sabem exatamente o que é. Um mundo mais próximo da natureza, um mundo mais próximo dos primeiros tempos. É uma espécie de Coração nas Trevas sem o Coração das Trevas de Joseph Conrad. Sim. Há um pouco este fascínio porque o espartilho da moral luterana inibe os europeus, principalmente os da Norte da Europa. Porque é que os portugueses ou os espanhóis têm aquela apetência e o gosto pela África ou pela América Latina e nós não? É assim uma personagem atípica, uma personagem errática, neste sentido, foge um pouco ao estereótipo da própria mentalidade luterana do Norte da Europa. Foge. Porque nós depois iremos ver que ele é tão atípico neste sentido... E mesmo no sentido físico. Físico. Porque ele é o contraponto até à sociedade Boer, que neste momento também está a começar a criar os primeiros grandes problemas na África do Sul. Sim, eu preocupei-me, inclusive, para fazer desta figura, deste alemão, que existiam, havia lá alemães nesta figura. Sim. Existiam. Não é uma coisa absurda. A racionalidade caiu assim, sem mais nem porquê. Não, havia o sudoeste africano teria, a Tanzânia, o Tanganica também havia tinham alemães. Havia naturalistas, o Velvitz, por exemplo, andou por lá a estudar a flora, e havia caçadores alemães. Há um Leopoldo que eu encontrei umas histórias interessantes, nesta altura mesmo, um alemão ali. Claro que eram raros, mas existiam. Eu preocupei-me em fazer deste caçador alemão, de facto, uma figura anómala dentro do estereótipo que nós temos dos alemães. Inclusive, do ponto de vista físico, fiz dele um meridional. Pois. Fiz dele um indivíduo parecido com uma avó que ele tinha. Que ele teve, exatamente. Né? Espanhola, moderna, qualquer das formas. Portanto, porque ele tem, de facto, esta uma índole que lhe permite entrar em sintonia connosco, meridionais e com o Sul, com a África. Pois, mas percebe que este Steinberg é qualquer coisa que irá depois, no final, iremos, nos últimos minutos, ocupar-nos um pouco desta minha leitura, é a minha leitura sempre, irá perceber que este Steinberg é um homem pelo seu espírito um pouco atípico, porque é uma comunidade que se vai lá estabelecer com o Bernardino, com o José Leite, com a segunda leva de portugueses do Brasil, é um homem que tem uma outra cosmovisão das coisas, é o lado, se quisermos, mais epidérmico desta gente obstinada que luta pela sobrevivência, enquanto a luta deste Steinberg com a natureza é enfrentando olhos nos olhos o elefante, o leão, as hienas. Portanto, é quase que, vamos lá, a aventura, o idealista, aquele homem que não tem responsabilidades perante ninguém. Sim. Que ele responde logo no início, se encarrega de dizer, exatamente, quando vivem, tu não ficas, tu não queres, e ele sente no interior o dilema de dizer, isto é um espartilho, esta vida aqui, 10 dias. Sabe, e que, além de mais, é um homem que respeita os africanos. Tem um enorme respeito pelos africanos. Este indivíduo, há bocado falou do Joseph Conrad, isto é uma figura que se integra num tipo de colonialismo, ou numa forma de colonialismo, que ainda não é a forma de colonialismo do romance do Joseph Conrad, que é uma forma de colonialismo muito mais brutal. À la belga. Exatamente, à la belga, ou alemã, recém-chegados, sem qualquer contacto com a África, e que completamente dilaceram aquilo. A destruição. Destrói, fica aplastrado, não é? Isto ainda é uma forma moderada, mesmo dos portugueses que vão para Moçambique, é uma forma moderada de viver este colonialismo. Portanto, este Steinberg integra-se nesta maneira. E eu já várias pessoas me disseram, que engraçado, o livro chama-se Uma Fazenda em África, isso faz-nos lembrar, esse título faz-nos lembrar a primeira frase da Karen Blixen, do filme África Minha. E há, de facto, um personagem no África Minha, que é aquele caçador, em inglês. Sim, sim. Dennis Finch Hatton, que tem algumas similitudes com este Peter von Sternberg. É uma pessoa que veio de um meio social, enfim, relativamente abastado. Bastante abastado. Este Peter von Sternberg é filho de um barão, naquela zona, um homem da indústria. Portanto, percebe-se que vive bem, que tem meios. A gente que vem do meio abastado, como o outro Finch Hatton, vem no filme, e que vem em busca de qualquer outra coisa que a Europa não lhe dá. Não é? Que ele vai procurar encontrar em a fé e procurar confrontar-se consigo próprio e com os seus medos e com a sua coragem, procurar o seu próprio limite. E é isso que ele anda à procura o livro todo. O livro todo. Mas depois aquelas fidelidades que se estabelecem, que Pengla, por exemplo, a Amazona que o cega por tudo quanto é sítio que depois irá ficar quase... Acha que o cegue? Quer dizer, é aquela ideia que transvasa um bocado da leitura, que eu penso que sim, e depois vai num mecanismo de transfer para Benedita deixar a sua amiga companheira de luta e como ser o anjo protetor, e ao fim o resto, quem será o anjo protetor, será a Benedita. O que é que acontece? Porque que Pengla vai dar a Benedita depois mais tarde um afrodisíaco, um veneno, que irá ser muito importante até para o desenrolar, para recuperar a fortuna do seu pai, Luís Sepúlveda, penso eu, ou assim à volta disso. Portanto, Manuel. Manuel. Portanto, o que é que acontece? Este jogo quase de espelhos contínuos e sucessivos é voluntário, deixa isto ao critério do leitor como eu, por exemplo? Deixa ao critério do leitor. Eu não faria a leitura que fiz. Eu faço outra, mas também não vou revelar, porque acho que isso condiciona, claro, não é? Claro. Muito os leitores que forem ler o livro. Agora, esta figura de Kpengla é outra figura misteriosa. Os europeus chamavam amazonas aquelas mulheres, chamavam por analogia com figuras da nossa cultura clássica, não é? Sim, sim, as claro, amazonas, claro. Elas não se chamavam a si próprias não, assim. Não, nem mas eram mulheres guerreiras, ao serviço do reino do Dahomey, que existiram efetivamente, e que eram terríveis, os franceses. Depois, no final do século, quando conquistaram o Dahomey, tiveram baixas militares enormes. Quando tiveram que se haver com... Porque tinham, não apenas pelo valor militar delas, mas porque eles tinham alguma relutância em matar mulheres. Matar mulher, claro. E elas não tinham relutância nenhuma. Portanto, tiveram baixas grandes. Mas, voltando à Kpengla, há dois capítulos que incidem especialmente sobre o reino do Dahomey, que é o capítulo 3... e o capítulo 5. O capítulo 3 parcialmente e o capítulo 5 totalmente. Esse capítulo foi o capítulo que me deu mais prazer escrever, o capítulo da Kpengla, da Dahomey. Porque eu tentei colocar-me dentro da cabeça de uma africana e da mentalidade de uma guerreira do Dahomey. Para cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. Água na estrada morta e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. Água na estrada morta e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça. Equilíbrio cego, a lata não mostra o corpo que importa. Pra lata ficar reta, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. Água na estrada morta. e a força nunca seca, pra água que é tão pouca, e a força nunca seca, pra água que é tão pouca, e a força nunca seca, pra água que é tão pouca. Aquilo que eu digo é o sonho, o espaço onírico que ela própria tem a perspectivar a morte da sua ligação com uma outra guerreira. Portanto, há todo aqui um jogo de transferência simbólica que, independentemente de tudo, permite eventualmente fazer esta extrapolação, mas de qualquer das formas... Sim, mas permite sem dúvida. Há, de facto, essa quase que premonição... Exatamente. De que alguma coisa trágica está a acontecer a uma ou outra amazona, por quem ela tem um afeto muito desenvolvido... A Dadine. Exatamente, e que, de facto, depois a coisa acaba por se verificar e ela fica para sempre a culpabilizar-se por não ter acudido e não ter percebido aquela... A punição quase que eleva... Exatamente, não ter percebido aquele sinal, não é? E não ter antecipado os riscos, enfim, por aí fora. Mas eu agora centrava-me no tipo de relação que ela tem com Peter, o caçador. E essa relação é que eu, enfim, parece-me que é um... Ela não anda atrás do Peter. Sim, sim. Ela não anda. Ela é uma mulher independente. Claro, pois, essencialmente independente. Independente e solitária, e não quer gente em redor dela. E, portanto, ela, depois por, enfim, episódios vários, não importa estar aqui a narrar, vai acabar em Angola, não é? Uhum. E depois, mesmo em Angola, ela tem, ela no fundo vai procurar viver aquilo que, e exorcizar, digamos assim, a sua culpa. É um pouco esse o exercício que ela está fazendo. Exatamente. Projetando, objetivando numa outra figura, que é a figura de Benedita. Benedita, nem mais. Esse é agora, o primeiro... O seu relacionamento com Peter, eu acho que é um bocadinho... É o Peter que tem um verdadeiro fascínio por aquela mulher. Uhum. Tem um verdadeiro fascínio por aquela mulher, depois a coisa não resulta. Não enfim, funcionou de todo. Mas ele tem aquele fascínio e tem, inclusive, um respeito pela coragem dela, e tem um respeito a um ponto tal... que acaba por procurar tirá-la das... Consegue tirá-la das garras do rei, do Dalmé, claro. Para a salvar. Uhum. Quer dizer, há qualquer coisa ali de remissão também. É, também é o... Que é uma coisa, já agora tens para acrescentar, que é uma coisa que não era rara, que acontecia com alguma frequência entre os europeus, que relativamente aos escravos. Algumas vezes comprava-se um escravo apenas exatamente, para libertar. No sentimento da carta filantrópico exatamente, nesse sentido. Exatamente. Depois percebe-se este caldo todo em Moçambique que esta gente vai para o interior. Esta gente vai ser confrontada com outras tribos, outras culturas, outras microculturas, microsociedades que têm os seus pequenos líderes, os seus reis, e é aqui que, de facto, começa também alguma da conflitualidade entre estas pessoas, e é a partir daqui que se começa também a perceber o poderio do homem branco. É um pouco este o jogo que coloca quando José Leite, de uma forma também obsessiva, tenta castigar, fazer frente a um incêndio, depois que mais tarde também o Bernardino irá sofrer na pele também este tipo de situações. É um pouco já aqui neste início a liberdade, uma espécie quase, uma errância, uma transumância natural do africano e depois a obsessão da conquista do paraíso por parte dos portugueses, no caso. Talvez não. Eu aqui quero marcar com... Por exemplo, com a personificação de um certo tipo de comportamento no Bernardino e no José Leite, eu quero marcar duas formas, duas atitudes diferentes perante o elemento natural, perante o africano. O africano. Uma que é uma atitude de brutalidade e de exploração desabrida, que é do José Leite. José Leite, claro. Aquelas, é uma autoridade que está lá no interior, não está vigiada por nada, não tem que prestar contas a ninguém. A ninguém, seja lá quem for. Explora aquilo desalmadamente. Isto acontecia constantemente. Em Angola, naquilo que os portugueses chamavam os presídios do interior, não é? Portanto, aquelas fortalezas isoladas lá para dentro, onde quem tinha estavam mulher, entregues a... Estavam entregues a si mesmos. Uhum. O Bernardino, que é um homem evoluído, e é um homem que tem sentimentos filantrópicos, procura, no fundo, outro tipo de... O Bernardino e a Benedita. A Benedita ainda mais. Ainda mais. Procuram um tipo de relacionamento diferente, mais humano, no tratamento dos africanos, procurando inclusive é que eles aprendam coisas, como faziam os jesuítas. Sim, exemplo, sim, no Brasil. No Brasil, exatamente. Procurando que eles se cultivem, que aprendam música. Uhum. Isto são factos verdadeiros. Uhum. Não é, não tirei de repente, claro. Agora vamos fazer aqui uma figura completamente anormal na época. Não, na época isso acontecia. Houve uma fazenda em Angola onde tudo isso aconteceu. O caso da Benedita tocar piano, exatamente. Todo tipo de... E depois os seus escravos a aprender música. Portanto, são factos reais. Mas é isto aqui que depois iremos ver, depois mais tarde, também, os conflitos que irão existir com o governador, e virá um outro governador que será quase um relacionamento apocalíptico, no caso, com Benedita, levando-a, inclusive, a uma situação limite de estupro e a uma situação mais ou menos parecida com a violação. Isto é um caldo romântico. Foi uma violação. Portanto, isto é o caldo ficcionado para dizer que esta gente que tinha embarcado numa aventura uns anos anteriores, independentemente de tudo, é uma gente tão obstinada, porque iremos perceber, já no final da narrativa, que Benedita irá ficar só. Portanto, o seu rumo, a sua vontade quase indomável, independentemente de todas as experiências, ter vindo a Lisboa, ter abandonado o Bernardino e ter ficado com o Sternberg, tudo isto permite que depois, no final, a substituição de um governador por outro, o Leal irá ser quase a figura típica dos desmandos que aí virão depois, nos finais do século XIX, princípios do século XX, com todo o tipo de colonialismo, eventualmente? Não, sei. Acho que não. Eu não tive, pelo menos, essa intenção. Não tive. E não sei se podemos dizer que a Benedita ficou sozinha no final. Não sei. Acho que não sei. Acho que não ficou. Ficou expectante. Sabe, não, mas não o sigo nessa leitura. Eu digo-lhe isto porque a viagem, quando eles embarcaram, salvo erro, num barco que chamava Tentativa Feliz, ou mais ou menos, portanto, a ideia é isto, não é? Portanto, este condutor é uma barca, portanto, que leva um dos fios, dos meus fios interpretativos, é um pouco este, nesta Tentativa Feliz. E parece-me que... Mas estava dizendo que não foi intencional do romancista. O barco chamava-se efetivamente Tentativa Feliz, portanto é um dado histórico, mas não foi intencional. Não quis fazer ali uma... Nem todas as coisas têm significado. Claro. Aí agora... Acho que sim. Ou melhor, então está bem, colocando a coisa também. Todas as coisas têm significado, mas nem todas são entendidas. Ou nem sempre esse significado é captado ou voluntariamente colocado lá. Porque o narrador, quando constrói, ou o emissor, vai permitir a autonomia do receptor perante uma dada mensagem. Claro. Portanto, a partir do momento em que o livro sai das minhas mãos, já não é meu. Obviamente, não é. Portanto, estamos a chegar nesta conversa fascinante à volta de uma fazenda em África. Depois, aquele remate, aquele com Sternberg a viajar pela África adentro, ao Zambeze, a Kilimanjaro, era o que aí vinha. Isto era aquilo que foi o ultimátum, depois, mais tarde, o mapa cor-de-rosa. Era essa possibilidade que depois tanto traumática foi para Portugal. São os, como é que eu ia dizer, prolegómenos. Vamos lá ver. De facto, tudo isto se passa numa altura em que a África já começa a ser circulada pelo Livingstone, dos anos 50. Sim, sim, sim. Não é? 40 e tal, 50. O Livingstone já está a fazer viagens, atravessando de um lado ao outro, vindo até Luanda. E, portanto, eu situei esta viagem, esta tentativa portuguesa de fazer a mesma coisa, é uma antecipação daquilo que irá acontecer com o Serpa Pinto. Capelo, Águas. É uma antecipação, é uma tentativa de tentar ligar, que aliás os portugueses fizeram várias. A partir de Moçambique e também a partir de Angola. Não é? Possível Porto, fez sim, algumas. Sim, é isso que eu me estava lembrando. E o Lacerda a partir de Moçambique. Portanto, isto no fundo é uma tentativa de estabelecer um contacto entre as duas costas, porque se sente que já vem aí a concorrência. Os ingleses já estão a disputa. Ninguém antevê ainda que a disputa atingirá aquela dimensão e que virão depois os belgas e os alemães e os franceses. E o Cecil Rhodes a unir o Cecil Rhodes, exatamente. Unir o Cairo ao cabo. Pode dizer-se então que, e assim, Benedita, claro, continuava a dar a mão a Lapa e Faro e a esforçar-se teimosamente por amá-lo, dizendo a si própria que era uma questão de sobrevivência. Foi um pouco isto que os portugueses tiveram. Benedita pode ser o alter ego mais sensível, mais, vamos lá, delicado perante o humus vulcânico da África. Esta mulher que representa o outro lado, mais másculo, se quisermos, a brutalidade típica do homem, e percebemos nitidamente que Bernardino será a ponte entre estas duas margens. De qualquer das formas, é uma luta mesmo por sobrevivência que durou até ao século XX, mais ou menos. Pode, ainda que pode, acho que essa é uma leitura perfeitamente possível e correta, mas é também, a nível pessoal, a nível da lógica do personagem, uma auto-justificação para certo tipo de percursos, se calhar não muito corretos, que ela tem consciência que não são, até moralmente, muito corretos, e que ela justifica para si própria, dizendo que não há outro remédio, não é? Naquelas circunstâncias. Final da edição número 257 de Livros com Rumo. Hoje estivemos à conversa com João Pedro Marques, ele que é o autor de Os Dias da Febre e também de Uma Fazenda em África, este último editado em 2012 pela Porto Editora. O programa terá reposição no próximo domingo, a partir das 7, e depois poderá ser também posteriormente escutado em rumo.pt. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso neste mesmo horário. Tenha uma boa noite.